posição de 3 horas a 5 milhas rumo oeste, mantendo o 070. Controle pela doutora Serra Lima. Controle Salvador, pelo Serra Lima. O Serra Lima, prossiga. Ponto ideal descida, solicita mudança de regras da presença. Gente, plano de voo modificado 1137, desça em condições visuais para altitude de tráfego, reporte passando 3.500, vivo Serra Lima. Reportará passando em descida 3.500, vivo Serra Lima. Decola da pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. O peso Luna 0, Taubaté, conforme rota. 5445 no transponder, controle 120, decimal 8. 3179, está autorizando o Guarulhos, 1320, decolando da pista 10 com curva à direita. Saída da El, Leda Motiva, o peso Luna 0, Taubaté. Transponder 5455-1208, controle Taubaté. 5445 no transponder, então 3179. 5445, obrigada. O portão 10 está me pronto. Sim. Condições visuais, está livrando a terminal de Salvador. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife. 128.8, alterna 135.3. 128.8, 135.3, boa. Papatango Alfa, Kilo Vitor, na escuta. Papai, o meu quilo Serra Lima, confirma o instante, pouso. Tá chamando pouso. Quilo Serra Lima tá chamando pouso 1155. 1155, sente, graças. I-72, decolou os 39, controle no 208. 208, boa. Controle urbano 372, bom dia. Sim, escuta. A aeronave que está chamando o controle, chame na frequência 120, decimal 8. No 372, contato radar, submantenha 390, saída Buca. 390 na FUCA, voo no 372. Zulu, uniforme Zulu, prossiga. Zulu, uniforme Zulu, ciente, em condições visuais, submantenha 105. Confirme código acionado. Ainda negativo contato radar com a sua aeronave, mantenha-se em condições visuais, sub mantenha 105. Bem. Controle, Salvador, bom dia, da 3732, chamação Índia, vai atingir um circular ali, 3. Então, 3732, chegada a Mari, desça até o nível de voo 080, ajuste na 095. 0-0-1-5-0-3-7-3-2. Papá Romeu Zulu, me informe Zulu. Por gentileza, tipo de equipamento e PLB. Gente, Papa Tango Zulu, uniforme Zulu com 4 a bordo. Quando possível, estima de pouso. Motorista, motorista 3732. Não, 3732, prossiga. Tem uma informação sobre a espaço? Poderia pós-mare voar direto Luna? Tá, pós-mare é autorizado direto Luna. Então, 3732. Ok, pós-mare direto Luna, grave, descendo para o 0800, 3732. Sierra. Bom dia, prossiga. Apau, meu quilo, Serra Lima, mantenha-se em condições visuais, frequência ali para coordenação, não há tráfego do conhecimento controle nesse setor. Papatango Alfa Kilo Victor, na escuta. Papapá, Alfa Charlie Mike, quando possível estimar de pouso. O Alfa Charlie Mike tem condição de vida Mike Charlie, sofreu mudança de regra e prossegue visual no nível 1945, está estimando pouso em Serra Nova Metango Romeu, aos 1210. 1210, ciência, estimado de pouso, plano de voo modificado 1144, submontanha 1145, Alfa Charlie Mike. Vai subir e manter o nível 145. Chamada de pouso é 1-2-1-5, cara. 1-2-1-5, sim, graça. Gol 1-3-7-2, chame centro Recife, 1-2-5-4-5, alterna 1-2-6-8-5. 2-5-5-2-6-8-5, gol 1-3-7-2. Salvador, confirma por gentileza para o Alfa Charlie Mike, você está autorizado a voar direto de destino. Alfa Charlie Mike, confirma para o ideal para o destino. É, 320, cara. Autorizado direto de destino, papapá, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, autorizado direto de destino. Autorizado direto de destino, Alfa Charlie Mike. Então 3732, desça para 3000 pés sem restrições, ajuste na 095. 3000, sem restrições, como 095 da 3732, estamos pequenos à esquerda devido a uma formação da nossa proa, ali para a voadora. Então 3732, já passa para o ano, Duna. Já passa para a Duna, 3732. Papapá, Alfa Charlie Mike, nível correto para a rota, confirme nível solicitado. 1-4-5, senhora, Alfa Charlie Mike. Controle Salvador, bom dia, o Papá Romeu Zulu, Mike Zulu. Papá Romeu Zulu, bravo Zulu. Zulu, Mike Zulu. Zulu, Mike Zulu, prossiga. Conforme o plano de voo apresentado na sala IAS Recife, solicito o nível 105 e pode responder. Confirme nível solicitado. 105. Tá, Papa Romeu Zulu, Mike Zulu. Sim, mantém as condições visuais, ajuste em Salvador 1095. Subir mantém 1095, aguarde as instruções. Agora aguardará as instruções, subir até o 1095 Zulu, Mike Zulu. Salvador, Hotel 3732, está voando, Duna. Hotel 3732, ciente, reporte estabilizado. Autorizado final do procedimento em ILS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, Hotel 3732 no ILS X-Ray. Papá Romeu Zulu, Mike Zulu, não recebi o seu plano. Confirme destino. Serra November, Golf India. Gente, é, o tipo de equipamento em PLB e quando possível estimar de pouso. Estimar de pouso, com a pista de velagem eu passarei, o PLB são 4 a bordo, o estimar de pouso é 1 hora e 40 minutos. Zulu, Mike Zulu. Salé 6312, bom dia. Informação em curso Índia. Copia 350 para Recife. Copia. Para Recife 350 autorizado. Decola da pistola 0, curva esquerda. Saída Puca, Jamo, Aru. Via rota do plano de voo. 5467 no transponder. Controle 1208. Copia 350. Decola curva esquerda. Puca, Jamo, Aru. Rota 5467208. Cotejamento correto, chame pronto no 03. É fácil. Acima do nível de voo 140 é espaço aéreo Alfa. Confirme nível solicitado. 125. Desça para 125 em condições visuais, ajuste no 095. Desceu para 125 em condições visuais, Alfa Palimar. Autorizado no 0 cemitério, são 3179. Quer ter a papá, reporte para ingresso na 35. Meu Zulu, Mike Zulu, acione código transponder 0250 e quando possível o tipo de equipamento. Zulu, Mike Zulu, o equipamento é um Romeo Victor 10. Próximo 3732, desça para 2000 pés, reposta nível. Reposta estabilizada. Deve botar estabilizado, tá 3732. Apatango Zulu, uniforme Zulu, está livrando a terminal de Salvador, por gentileza, estimar de pouso. Apatango Zulu, uniforme Zulu, estimado de pouso, está livrando a terminal de Salvador. Uma hora e quanto? Uma hora e trinta. Apatango Zulu, uniforme Zulu, sub em condições visuais, 1105. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife, 128.8, alterna, 135.3. Funcionamento a critério, chame táxi. Papa Romeu Zulu, Mike Zulu, código, mude código transponder para 5464. Mudará código transponder para 5464. JET7, nível de decolagem da 35, o vento de 1900 graus com meia dúzia nós, vai decolar mantendo proa. Estabilizado, certo? 3732. São 3732, complete final do procedimento, chame torre 1118, decimal 95. Pro 995, tá? 3732. Muito obrigado, tem uma mulher. 118, decimal 95. A 395, obrigado. Bom pouso. Obrigado. Torre Salvador, bom dia, tá? 3732 no final. Bom dia, 3732, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando, Zé, 3732. Zulu Juliette Serra, mantém proa e chama o controle em 120, decimal 8, decolou agora aos 35. Juliette, Zulu Juliette Serra, 208. Para serviço de informação de voo e alerta, chame centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Visual? Visual, 3732. Check train, livre pouso no 0, vento 170 graus, meia dúzia nós, tá? Livre pouso, 173732. Sem baixa tronada. Decolado a 5 minutos da Vera Cruz. Aqui em ascensão para o 065, conforme o plano. Aguardo o professor adicionado. Sané 6311, voe a Lagoinhas para interceptar a chegada a Bonf. Desça até o nível de voo 050, ajuste na 0 no 5. Papatango Alfa Mike Hotel. Recebido, corrigido, Papá Uniforme Alfa Mike Hotel. Papá Uniforme Mike Alfa Hotel. Corrigindo, Alfa Mike Hotel. Nada. Acionado 2000, aguarda a colis 2 bodas. Lu Juliette Serra, acione código transponder 5406. 0, curva direita, saída da EL, Leda, Bidev, UPWISC 50, conforme rota. 5473 no transponder, controle 1208. Estou no 96, autorizado, posto de seguro 360, UPWISC 50. Decolada 10, direita da EL, Leda. 473 transponder e 1208 controle. A saída da Euleda Bidev. Diga. Passou no 05 semi pronto. Tempo 2190. Paulo Salvador, boa, 3604 da Tan, centro da Índia, Brasília 360. São 3304, bom dia. Para Brasília 360, autorizado, decolada pistão na 0, curva direita, saída arbó, elefa o peso 1-7, conforme rota. 5471 no transponder, controle 1208. Luz de ETA ciente, mantém as condições visuais do 9000 pés, reporte para atender para o 06. pode seguir na rota. 5471120, TAN 07. Esse é o TAN 3304. Contejamento correto, chame pronto no 07, TAN 3304. Vai chamar 3304 da TAN. Daqui acionamento, voo 1095, posição 4. Autorizado no 04, chame táxi, voo 1095. Opera táxi, voo 1095. Informações de voo e alerta, chame centro Recife. 128.8, alterna 135.3. Câmara 1.35.3. Bom dia, tô passando ali para aquele Brau. Bom dia, 3179, ali mantém o Nazaro. Ali mantém o Nazaro, 1160. Escuta. Afirma, né? Escuta. Desça e mantenha nível 050 na chegada à Mari. 050 Mari, informação índia. Pelo Bravo chamou o controle, prossiga. 95463. Bora em contato radar, suba ao nível, posição, suba via, saída Momo, cima aquilo Bravo. Pera. Suba via, saída Momo, cima aquilo Bravo, em contato radar. Ah. Tony Fome, Alfa Mike Hotel, na escuta? Alfa Mike Hotel, na escuta. Tony, o código 5434. Não copiei, pode repetir? Aciona o transponder 5434. Alfa Mike Hotel acionou 5434. E avisa que subiu para o 085. Para manutenção de melhores condições visuais. Ok, gente. Guardando contato no radar. Alfa Mike Hotel, agora em contato radar 35 milhas oeste de Salvador. Só confirme seu estimado de pouso em Montes Claros. Mais 2 horas e 35 minutos para partir da presente. 2 horas e 35 minutos da presente. Zulu Juliette Serra, prossiga. Autorizado 065, no atraso foi informado em setor, mantém a regra de voo visual, do Lúcio Leste Serra. Fez 179, decolou 01, no controle 1208. 208, bom dia, 2179. Alfa Mike Hotel, controle. Hotel na escuta. Tá levando 40 milhas, frequência livre para coordenação. Caso necessite de informação de voo e alerta, chame o centro na frequência 135. Posição 13325, alterna 1251. Informação de voo e alerta, concentra em 13325, alterne 125, decimal 1. Ok, centro Recife. controle, voo 1160. Siga. Ah, mas necessidade de viu à esquerda, proa 050, para evitar a formação. Gente, esquerda 050. Controle de Salvador, bom dia, T3179, da El. 3179, contato radar, suba ao 320, saída da EL. 320, saída da EL, 3179. Lima Kilo Bravo, ao controle. Confirmo. Estou autorizado no momento do contato radar, subir via saída MOM, confirma. Alternativa, senhor, passou aqui, mas já encontrando os olhos, vai prosseguir 085. Ok, o perfil da saída MOMO, o senhor tem que manter 3.000, caso não consiga cruzar o nível 110 até 15 milhas. Como for autorizado 80, o senhor teria que manter obrigatoriamente 3.000, ok? Eu conheço a carta, companheiro, só que eu entendi que estava autorizado subir 80, ok? Sendo assim, está em condições visuais, vai prosseguir nível 085. Gente, apenas para informação, quando for autorizado via, teria que manter todos os perfis da carta. Suba até os 50, restrita, aguardando o cancelamento. Pronto. Cané 6311. Desse mantém o 060 reautorizado, restrito. 060, Cané 6311. Foi aqui dos bombeiros. Tá, eu vou passar aqui pro COA. Ciência, então. Tá aqui retornando, então, para a posição 4 com o voo. 4.000, cancelada a restrição de altitude em impacto. Ok, após então prossegue SAP, 4.000, confirmando 1.015. Estimativo 1.015, o Oceané 6311, vamos tráfego 11 horas 17 milhas, rumo noroeste, subindo restrito até o 050, Charlie 402. Na 319 NRC, redução para 220, nós vai ser o número 2 na aproximação. Papapá, Serra, Kilo, Índia, confirme o Batista que decola. Gente, autorizado, Salvador, para Serra, November, Tango, Romeu, decola da 17, curva esquerda, saída Momo, Cosmo, DCT, e a rota do plano de voo, 5470 no transponder, controle 1208, 200 ao nível. O CA aqui no esconderijamento correto com o fim do OB? Torre agora em 1-1-1-1-9-5, funcionamento, táxi e decolagem. Problema aqui no Bravo, suba até o nível 050. 150 aqui no Bravo. Chané 6311, vetoração para sequenciamento, cruz à direita, vou na proa 235. O limite nesta proa da magnética 1110 do NDB Simbra, desça até o 060 ainda restrito. Cancelamento a critério, chame o táxi. Não, Tá com a VTA dentro? 147. Taxa Atmosfera via Baixo Índia, quando lá a torre. 118.95, ajuste 10, 95, bom voo. Eu vou aqui no Bravo, cancela a jaga de voo a partida presente, confirme. Fala, partida presente, está estimando Serra 90 Tango Romeu, agora para 1, 2, 5, 0. Gente, qual o nível que prossegue? 085. Plano FR cancelado a 07, submantenha 085, reporte levando terminal Salvador. Corrigia o R2 Tatã. Você na 63 e no 2. Xenem 3-1-1 no clube à esquerda, proa 200, seu limite ao localizador, vê se mantém a 3.000, ajuste 1.015. 3.015, 3179, passa 160, chama 61, 3325, alterno 251. 3225, 3179. Kilo Bravo informa que não recebo o modo Charlie, faça um cheque no equipamento. Se é que Luiz ainda tem a porta de espera, aguarde. Agora recebendo, cruzando 5.500. Estabilizou, gol 1.160. Gol 1.160, passador na complete final e LS X-Ray, chame a torre 1.895. Completa 1.895, até a volta. Posso com 993304. Ali, decola, 3304 da tarde. Jack Lenz ali, mantenho no 7. Torre Salvador, bom dia, gol 1.160. 2 milhas para o Interserra. 1.160, muito bom dia. Continue a aproximação, aguardando pista livre. Informo, é para o Zatá, alinhando com decolagem já autorizada. Ah, sim, gente, aguardando. 1.2. Bom dia. Voo 1.160, check-train, livre pouso no 0, vento no 8.0, graus com 10 nós. Ok, livre 1.160, baixa pra voo 1.160. Se rei, chame a torre 1.895. controle Salvador, USAN 3304, saída árvore. 3304, contato radar, sub e mantenha 360, saída árvore. Ok, 360, árvore, USAN 3304. Bom dia, 6319, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, é o número 2. Guarda, após o pouso da aeronave, eu libero o senhor. Número 60 no solo, alto. 1-3. Livra direito, 1-2-1-1. 2-1-1. Boa, 1-1-0. Serviço de informação de voo e alerta, chame o centro na frequência 1288, antena 1353. Olá, bom dia, gol 1-1-6-0, livro. 1-1-6-0, Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette, 1-1, gol 1-1-6-0. 6-3-1-1, no check-train, livre pouso, pista no zero, venta de 1-8-0 graus com 9-9. Checado, livre pouso no zero, com 3304, eu tô passando 080, pode voar, Elefa? Pesado, Elefa. Obrigado, 3304. Bom dia, Lima, tenho no zero. Tem aqui o Índio, atento à esteira de turbulência do Airbus, sem livre decolagem da 1-7, o vento é de 230 graus com 6-12-9. Para o controle? É o Xanero 6332, informação índia. 6332, vou em Mari da presente, autorizado chegada a Mari, desse mantenha 050, vigilante. Mari 050, 6352, Xanero. Possibilidade de Luna, na autorização 6332. Da presente, vou direto o ITAP, corrigindo, para interceptar a chegada a Mari. É, vou no ITAP então, 6332, Xanero. Controle Salvador, bom dia. Papapá, Serra Quilo Índia, Momo, agora mil pés. Serra Quilo Índia, contato radar na decolagem, subão nível 200, saída Momo, cancelada as restrições de altitude. 200, restrições em Serra Quilo Índia. Salvador, o 2196, pushback, acionamento, posição 5. Chama 9605, autorizado, chame táxi. Gente, 2196. Salvador, Eltan 3663, gente da informação Índia, para Guarulhos 340, tá pronto, pronto. 3663, Índia, confere para Guarulhos 340, copia? Termo, prossiga. Autorizado, Salvador, Guarulhos 340, da cola da pistão 0, curva A. Direita, Dael, Leda, Motiva, UPS 190, Taubaté. 55 no 2, no transponder, controle no 208. Sente autorizado conforme Guarulhos, 340, decolada 10, com curva direita, após o pedido Dael, Leda, Motiva, UPS 10, Taubaté. 55 no 2, aciona, 1208, o controle, da 3663. 3663, cotejamento correto, chame pronto. Canal 6311, Juliette, portão 03. Juliette 03, observando o bang da Gol, iniciando o putinho 05. Zona 2, decolou agora o Zona 9, controle no 208. 208, 3122. Zona 2, decolou agora o Zona 9, controle no 208. Zona 2, bom dia, o Xenão, 302. É 312, bom dia, contato radar na decolagem, você mantém o nível de voo 350 na saída PUC. 3304, vai passar nível 180, chame o centro em 1288, alterno 353. 2196 para o táxi. 96 a bordo, autonomia 0307, alterna Galeão. Vive táxi até o ponto de espera, via Pátio 1 Índia, quando lá torre 198, decimal 95, ajuste na 095. Pátio 1 no Índia, quando espera 295, ajuste na 0195, ou 2196. Salvador, voo 2196, próxima ponta espera, pronto. 2196, linha e decola, pistola 0, vento 210 graus com 99. Autorizado, alinhamento e colagem de pistola 0, voo 2196. Papa Uniforme, confirme. Papa Uniforme de Santa Marta, do lado do Aeroporto 4 da Bahia. Estou aqui desviando de volta para Matóis para bloquear do Caixa Preto para pegar minha rota e ir para Petrópolis. Gente, eu vou checar o processamento do plano, manter a escuta do controle para Papa Uniforme, Índia para Malai. Salvador 6332, né? Possível. Próxima chamada é Cida? Salive DC até 3000, cancelada a restrição em SAP. No 6332, ajuste 1095. 1015, 3000, cancelada a restrição. 6332. Decolou 23, controle no 208. 208, voo 2196. Controle de Salvador, voo 2196. Voo 2196, submantém a 360, saída da El Vigilante. 360 da El, voo 2196. O Papa Uniforme, já... Papa Michael, controle. Ok, Índia Bravo Mais, adicione o código 5474. Código telefone 5474, Índia Bravo Mais. Tem o nível final solicitado, Índia Bravo Mais? Gente, assim que possível, informe seu estimado de pouso. Estimado para Petrolina é 1438. 438, copiado. M3-1-2, vai passar 150, chama o centro em 12545, antena 1-2-6-8-5. 2-5-8-5-2-5, M3-1-2, obrigado. Serra Quilo Índia, vai passar o 150, chama em Recife em 12545, antena 1-2-6-8-5. Papá Romeu, Zulu, Bravo, Kilo. Prossiga. Segui na descida, minha 332. Minha 332, desça a 2000, autorizado sinal e LS X-Ray, ponto estabilizado. Palmarinho estabilizado, minha 332, 2000. Do Bravo Kilo, só confirmando, o destino é Maceió? Ok, gente, aguarde aprovação do plano de voo, mantenha a regra de voo visual, ajuste 1015, aguarda a autorização. Salvador Delta 3663, que der aqui acionamento, posição 9. Autorizado, Semitático 09, então 3663. Chamaremos, posição 3663. São Romeu Zulu Bravo Kilo copiou, controle? Acione o código transponder 5501. Papai Uniforme Índia Bravo Mike, controle? Índia Bravo Mike, na escuta, controle. Direito a livrar agora terminal, 40 milhas para serviço de formação de voo e alerta, chame centro Recife na frequência. Uno 2545, antena 12685. Chamará Recife na frequência 125, decimal 45, 126, decimal 45. Internada é 12685. Corrigindo 2685, paciente de Bravo Mike. Zulu Bravo Kilo, agora em contato radar 16 milhas oeste de Salvador. Mantenha corredor Veracruz após corredor Interlagos. Forte ingressando no litoral no corredor forte. Mantará Veracruz, ingressará Interlagos, reportará Livrão Forte. Bravo Kilo. Salvador, bom dia, voo 1184. Voo 1184, bom dia, autorizado chegada à Mari, desse mantenha 050, vigilante. 050. Autorizado, ITAP. Obrigado. Voo 2196, vai passar 170, chame Recife na frequência 13325, alterna 1251. 3325, Adena 25, ou 2196. Estabilizando o procedimento, 6332, chamando. 6332, complete final e alerta que se reche, chame a torre 1185. 395. Oi, Salvador Gomes, 6332, chamando, estabilizando o procedimento e alerta que se repita 190, seu campo à vista. Gente, tem condições de subir ou prosseguir por outra rota? Ok, sem problema. Se necessitar de desvios, informe ao controle. Zulu Bravo Kilo. Precisar e informar ao controle, Bravo Kilo. Salvador, bom dia, gol 1930, passa 230 para 1 170, formação Índia. 1 chegada a Mari, desse mantém 060, vigilante. 060, chegada a Mari, gol 1891. Salvador, 3736, bom dia, com a Índia, autorização para Congonhas, portão 62. São 3733, Índia confere para São Paulo, Congonhas 340, autorizado, decola da pistola 0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 190 por base, apesar 16, conforme rota do plano de voo. 5521 no transponder, controle no 208. Autorizado o Congonhas, 340, apesar 10 por base, apesar 16, para você do voo, chamode, apesar 30 em Tite. Decolador no 0, curva direita da Lei da Motiva, 5521 na transponder, 1208 é o controle. São 3736, a rota é o piso 10 por base, o piso 16 BHZ conforme rota. Ativo. O piso 10 por base, o piso 16, conforme aí, o restante. O treinamento correto na posição 06, também pronto. Claro. Salvador, bom dia. O azul 2772 tem informação da operação Porto Seguro. Azul 2772 ainda confere, está com seguro. Só uma segunda cópia. Linha 332, no solo, aos 33, livre direito, ano 211. 211 à direita. Informa-lhe que aqui é perto, exatamente no eixo da pista, um ano de urubus muito grande. Gente, obrigada. Autorizado, Salvador Porto Seguro, nível 180, decolando da pista 10, curva direita pode ser da saída coral. Pode ser que conforme conta. Confirmando o transponder 0202, controle 1208, azul 2772. 0260 no transponder, azul 2772. 0260, azul 2772. Puxado 372. Salvador, Otana 3663 para o táxi, recebeu no 55, 3 horas e 57, autonomia, Terna Galeão. Livre táxi até o ponto de espera, parte 1 no Índia, quando lá torre 118, principal 95, ajustando a 095. Parte 1 no Índia, considera 1895, Otana 3663. Salvador, bom dia, Otana 3632. Otana 6332, bom dia, pode a passagem do Terra à frente, o leste, portão 10. Uma passagem para a segurança, é essa parte, o portão 10. O 1184, desse mantém a 2000, ajuste 10, uma 5, cancelada a inscrição em SAP. 2000, cancelada a inscrição, 1184. 1891, continue descendo até 3.000 pés, ajuste 1015, cancelado as restrições de altitude. Direto para 3.000, 1015, ou 1891, Solo 3733 da Santa, pronto para o Xibex, não é? Aguarde. Aguardando.